Boa tarde a todas e todos. Está começando o programa Ondas no Ar. Meu nome é Lia e esse é um experimento de rádio pelo canal Portal Sem Porteiras. Entrem e fiquem à vontade. E hoje o programa vai ser um encontro, como aqueles que a gente costumava fazer no ponto de ônibus da Praça do Souza. Vai ter mural de informes, vai ter notícias locais, vai ter música, pastel da Ana e cerveja do Paulinho. E lógico, a criançada correndo solta do outro lado da rua, subindo e descendo a escadaria da igreja. A gente vai encontrar com a Vivi, com a Paulinha, com o Thiago, com a Cacá, cada um puxando a conversa pro seu lado. E a gente começa pelos nossos anfitriões, Ana, Edgelson, Paulinho e Nilda. A Ana continua na ativa, dando um jeito para continuar a trabalhar nessa história toda louca de pandemia. Ana, conta pra gente, como é que a gente faz para comprar seu pastel, comer aquela coxinha deliciosa, tomar uma cerveja e matar a saudade? Então, ó, tenho entregado, a hora que as pessoas me ligam, tipo, a gente tá aí, o Jocelyn fazendo a gente, fica aqui em casa. Então, coisa de bebidas e coisa, a hora que pede, a gente pode entregar. E eu, se não, a pessoa que mora mais longe da praça, vem até aqui na praça e a gente entrega pra pessoa lá no carro, entendeu? Pra não ficar aglomerando na frente do bar. E os salgados, ó, eu tô tendo o pastel e bolinho caipira. Aí o bolinho caipira eu tenho sexta, sábado e domingo. E é legal que a pessoa encomende antes, que daí se eu tiver, eu tenho feito um pouco na sexta, um pouco no sábado, meio com medo de fazer muita coisa e sobrar. Mas é legal que peça antes, que daí eu já preparo. E aí tem bolinho na versão que é o tradicional, que é de carne. E aí essa semana eu fiz biscarola, de tomate com manjericão, tomate, manjericão e queijo. E também tem os pãezinhos que eu faço sob encomenda, tanto a rosca doce quanto o pão integral. Legal, Ana. Bom saber, hein? E o Paulinho mandou um recado aí pra galera, que ele abre todos os dias da semana, das 7 às 10, e nos fins de semana, das 7 ao meio-dia. E pra gente matar um pouquinho da saudade da praça, a gente vai ouvir uma música que a Adri e o Cauê sempre cantam, já animou muitas festas, e a gente vai ouvir a versão original de Paulinho Pedra Azul. Com vocês, Voará! Todo mundo quer voar nas costas de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor, mas nem tudo é só o querer. Quer ser rei nas costas de um homem bom. Todo mundo quer voar além, mas é preciso aprender. Voará. de um beija-flor. Todo mundo quer viver de amor. Mas tem muita gente se movimentando, e principalmente as mulheres do bairro. Existe uma rede de mulheres no bairro que está se apoiando, se organizando, propondo trocas e vendas de produtos e serviços variados. Numa conversa rapidinha, olha só o que apareceu. A Yasmin faz esfirras veganas e tradicionais e pãozinho francês. Marci e Babi, pães e pizzas. Gabi, pães e tortas por encomenda. Marie, biscoitos e barrinhas integrais. A Vivi faz marmitas e tortas. A Adri e o Cauí, que tem mel e própolis. O Fábio tem a maçã do amor. A Lupa de Pera tem produtos orgânicos maravilhosos na sua lujinha. O Ricola também tem mel e própolis. A Lia dá aulas de canto. A Cris faz máscaras contra a Covid-19. A Maísa e o Henry fazem o frete com a Kombi. A Ana faz costura, a Rose faz costura. E a Kate faz figurinos especiais e moletons para o frio. A Mukta faz trabalhos manuais em geral. Crochê, brinquedo de crochê, sapatos e pantufas. A Dani e a Dama fazem shampoo, condicionador, hidratante corporal, labial, facial, perfumes terapêuticos, sabonetes naturais e veganos. A Satu ajuda a traduzir texto do inglês e ajuda também a organizar informações no Excel. A Maguerra escreve projetos para editais, conserta eletrônicos e brinquedos, não celulares, desenho e impressão 3D e faz um frete feminista de emergência. Atenção, quem precisar aí, mulherada. A Janete tem leite, a Simone oferece para quem quiser um descanso na cozinha, ela faz qualquer comidinha de acordo com a dieta, com a dieta individual de cada um. A Luana, nova moradora do bairro, dá aula de canto, improvisação musical e criatividade, aula de yoga e aula de espanhol. A Mayra faz doulagem, aulas de pandeiro e aula de danças e ritmos brasileiros. A Paula oferece como psicóloga uma escuta atenta e empática para quem está precisando. E também, como eutonista, oferece áudio e videoaulas para levar atenção ao corpo presente e cuidados de possíveis dores. E avisa que em breve vai voltar com as banana chips e mandioca palha. Ah, e ela lembra também que oferece leitura de mapa astral para ampliar o horizonte. Daqui a pouco ela está aí com a gente de novo. A Helena oferece os seus livros em PDF para quem quiser ler e também está escrevendo notas de contenção no Facebook. A Dinit é do Conselho Tutelar de Monteiro Lobato, especialista em direitos da criança e do adolescente, e também atua no direito criminal e também no direito de posse e propriedade. O Oroxala dá aula de percussão capoeira, ensina a construir tambores e realiza serviços de hidráulica, elétrica e bioconstrução. A Juliana é ourives e oferece joias, talismãs sagrados e personalizados para ajudar na conexão pessoal e na proteção energética. Oferece também leitura de tarô. A Cacá é técnica de som, faz edição de áudio e também ajuda na confecção de editais e projetos culturais e educativos. A gente quer que as pessoas troquem, se estimulem como produtoras, criadoras e que a gente fique no bairro, né? Vamos ver quem tá do nosso lado e quem sabe tem alguma coisa que possa interessar a gente e quem sabe a gente tem alguma coisa que possa interessar ela. Bora trocar, pessoal. E a gente troca não só coisas, a gente troca também apoio. A gente sabe que nesse período de confinamento as mulheres são um grupo vulnerável, que sofrem muito com violência doméstica, sobrecarga e depressão. Então não se sintam sozinhas. Tem uma rede de apoio aí querendo ajudar quem precisar. Às vezes é uma conversa, às vezes é um pedido de socorro. Estamos aí, se comuniquem que juntas nós somos mais fortes. E em homenagem a nós mesmas, as mulheres do bairro, segue uma música composta por várias mulheres do bairro no projeto Nós por Nós. Está presente, consciente, Eu cantei essa música com a Lígia Camada. A ideia inicial era contar com a participação de todas as compositoras, mas isso infelizmente não pôde acontecer por conta do início da quarentena. Quem sabe um dia a gente faz uma gravação todas juntas. Né, Marcela, Luísa, Laís, Vivi, Paulinha Monize, Jaque Dama, Ju, Kate e quem mais estiver por aí. Porque cantora nesse bairro não falta. E outra questão bem importante nesse momento, e que tem muita gente se perguntando como é que vai fazer, é sobre as crianças, né? Quem tem pais separados, como é que a gente faz esse momento? Visita a mãe, visita o pai, né? Passa de uma casa para outra? O que, que a lei diz sobre isso? E aí a gente convidou o Thiago, advogado, morador aqui de Monteiro Lobato, para falar um pouco como que a lei está apoiando esses casos e o que, que a lei diz que a gente deve prestar atenção e dar prioridade. Olá, caros e caras ouvintes. Para falar de direito à criança e do adolescente, a gente tem que partir da premissa de que eles são seres em desenvolvimento. Então, a nossa Constituição e as nossas leis, elas tratam a criança e o adolescente como um ser vulnerável e que merece cuidados, né? Então, apesar dos protocolos médicos e científicos colocarem a criança e o adolescente como um grupo de menos risco à doença, por eles terem essa vulnerabilidade colocada na Constituição e nas leis, a tendência é que, apesar disso, a criança e o adolescente tenham várias proteções durante esse momento de pandemia. Então, uma das dúvidas frequentes dos pais é como é que fica a convivência familiar nesse momento, né? Como é que eu devo proceder? O CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele editou uma recomendação, um documento em PDF que está disponível para baixar na internet, com algumas recomendações de coisas que têm que ser feitas nesse momento como prioridade para a criança e do adolescente, né? Num desses pontos, ele trata da visita. A recomendação, na verdade, desse órgão é que as visitas presenciais sejam suspensas momentaneamente e que elas aconteçam de forma virtual, né? Ou por telefone, ou por internet, videochamada, e com o fim realmente de proteger essa criança de um possível contágio. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem informado um entendimento, né, uma jurisprudência realmente de suspensão das visitas, né? Então, aos casos que são submetidos ao judiciário decidir sobre isso, o judiciário tem suspendido, e aí nesse caso não é uma recomendação como é a recomendação do CONANDA. O pai ou a mãe que visita o filho, ele na verdade ele tem que cumprir a decisão judicial, né? Com pena de multa, muitas vezes até de prisão. Então, eu gostaria de fazer um adendo com relação à guarda compartilhada. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a guarda compartilhada ela não é guarda alternada. Então, na verdade, o menor ele tem direito a um domicílio de referência, sabe? Então, para não confundir a criança, independente da guarda ser compartilhada, ela tem uma moradia com um dos genitores. Então, mesmo nesses casos, o direito de convivência do genitor que não mora com a criança, ele também, igualmente como o da visitação, ele está suspenso, pelos mesmos motivos que é a proteção da criança. Outra questão é a pensão alimentícia. Como é que fica isso, né? Então nós temos dois casos. Um deles é quando os genitores levam a questão à justiça. Nesse caso, fica determinado que o juiz já determinou. Então, vamos dizer assim, se um dos genitores perdeu o emprego, teve uma diminuição do seu salário, ele vai ter que recorrer à justiça para pedir essa diminuição da pensão. Isso mesmo sendo em pleno acordo com o outro genitor ou genitora, sabe? Já os casos não submetidos à justiça, isso pode ser feito assim, com uma conversa, né? Uma troca de e-mail, um combinado. Logicamente, um entendendo o lado do outro, né? E ambos entendendo que, de fato, a pensão ela tem como objetivo garantir à criança um mínimo existencial. Por último, eu gostaria de destacar que esse momento de isolamento social, ele infelizmente muitas vezes vem acompanhado de alguns abusos, de alguns maus-tratos domésticos. Então é muito importante para a proteção da criança e do adolescente que denúncias sejam feitas. Então eu vou deixar o telefone da Delegacia de Polícia aqui de Monteiro, que é o 3979 1118, e do plantão do Conselho Tutelar, que é o 99 684-9714. Legal demais, Thiago. Obrigadão aí por dar essa contribuição e ajudar a gente a entender essas questões melhor. E por lembrar a gente que o importante realmente é o bem-estar das crianças, né? E em homenagem a elas, a gente vai tocar uma música aqui que foi gravada pelas crianças do Pandavas nesses tempos de pandemia e de quarentena. É uma música de autoria de Lucina, Sônia Prazeres e Lúlio, e se chama Primeira Estrela. Com vocês, Coro do Pandavas. Na porta do mundo tem uma roseira que foge e chora. Não há ventania que apague a candeia de um sentimento. No pé do vento tem uma cantiga que quando sopra, roda a menina, derrama alegria, realça o dia. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa, brilhando no céu. Parece a primeira estrela. agora, com vocês, a hora das notícias do bairro de Souza e de Monteiro Lobato. Uma notícia está chegando na TV. E como vocês já devem saber, a gente teve aqui na cidade o primeiro caso positivo de Covid-19 confirmado pela prefeitura. Se a gente pensar um pouquinho e um pouco além, a gente imagina que essa pessoa não está sozinha, porque o negócio, o bicho, pega muito fácil. Então, se ela mora com alguém, se ela trabalha em algum lugar, se ela circula por aí, com certeza esse bichinho tá em mais lugares. Então, tomemos cuidado, continuemos com as medidas de segurança. E até a prefeitura, né, aumentou, fechou lá a praça, tá dificultando o acesso com essa coisa do feriado em São Paulo. Dificultou mais a circulação ali na praça de cima. Então, legal, que bom que a gente tem uma prefeitura que está tomando as medidas de segurança e que concorda, né, com as organizações aí mundiais e que não fica jogando contra a população, né? Precisamos nos proteger, a coisa é séria. Não é brincadeira, gente. Não é uma gripezinha. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, resfriadinho. Gripezinha, gripezinha, gripezinha. A gente vai ficando nervosa porque o Brasil já é o segundo país com o maior número de casos de coronavírus no mundo e as mortes só aumentam. A gente aqui em Monteiro, a gente está numa situação bem privilegiada enquanto cidade e a gente ainda não está no estágio do que o Ministério da Saúde considera e chama de transmissão comunitária. A transmissão comunitária, segundo uma matéria aqui da BBC Brasil, ocorre quando há casos em que não é mais possível identificar a cadeia de infecção. Isso significa que o vírus está circulando livremente na população. A situação é diferente de quando há apenas casos importados ou de transmissão local, em que é possível identificar a origem da infecção. Esse é o lugar, né, onde a gente sabe onde aconteceu e a gente pode identificar esse caminho que o vírus faz. Então, a gente está numa situação ainda bem, num estágio bem inicial da pandemia dentro da nossa cidade. O que não significa que a gente pode baixar a guarda e deixar de tomar as devidas medidas necessárias de cuidado, higiene e precaução. Importante lembrar também que a Secretaria de Saúde e recomenda que as pessoas só busquem o postinho de saúde quando elas têm coriza, febre mais tosse. Antes disso, é para ficar em casa. E se tiver coriza, febre, tosse e falta de ar, tem que correr para uma emergência. E o que está difícil aqui para o pessoal é quem ainda tem que trabalhar fora de casa e depende de transporte público e está com dificuldade aí com relação ao transporte. Diminuíram muito as linhas de ônibus, já era difícil, ficou mais difícil ainda, situação complicada de resolver aí. O pessoal está tendo até que pegar Uber, gastando mó dinheiro para poder chegar na cidade, é complicado. Olha só, os novos horários reduzidos dos ônibus da Cidade Natureza, Rodoviária São Benedito, 6 horas e 17 horas da tarde. E São Benedito Rodoviária, 6h25 e 17h30 da tarde. Para facilitar a vida de todo mundo, muitos comércios lá de Monteiro Lobato estão realizando serviço de entrega. Então, tanto o Mercadinho Visconde quanto as pizzarias, quanto as lanchonetes, o Turista, o Califórnia, Resgate Caipira, Tia Anastácia, a Galeria Rural, a Cantina Italiana, todo mundo está fazendo serviço de entrega. E já que o assunto é comida, vamos chamar uma especialista, a nossa querida Vivi. A cozinha coloquial brasileira. Arroz com feijão ou feijão com arroz? Dicas, receitas e histórias sobre a cozinha cotidiana brasileira. sobre os arrozes da minha vida. Eu passei por muitos arrozes. Sim, sou estranho, mas esse é o plural de arroz. Lembro que quando pequenina, a minha mãe fazia arroz amarelo. Nem tinha sazon ainda, era cúrcuma mesmo. Outro arroz que me marcou foi na casa de uma amiga minha, antiga. Eu digo antiga porque eu perdi o contato com ela, nunca mais a vi. Na casa dela se fazia arroz com cebola e pimentão vermelho picadinho em cubinhos. Ficava tão bonito. Aquele arroz amarelo, que dessa vez já era sazon, e aqueles cubinhos vermelhos. Eu gostava mais das cores do que do sabor. Mais para diante na vida, uma outra amiga fazia um arroz branquinho, só que quando apagava o fogo, ela jogava salsinha picadinha por cima e tampava de novo. Minha avó Maria, mãe do meu pai, fazia um arroz branquinho. Ficava horas fritando o arroz na panela, soltinho, sempre. Mas o que eu mais gostava dela era o feijão. Bom, feijão é outra história, vai ficar para uma outra conversa. Meu pai, quando eu era criança, fazia um arroz ao vinho. Ficou tão marcado isso na minha memória. Primeiro porque eu era criança, e então era proibida de comer muito daquele arroz, pois é que tinha vinho. E aí que eu ficava meio triste, pois era um arroz tão bonito, grandes e lilazes. Arrozes lilazes. Ficou até bonito essas duas palavras em plural juntas, né? Não? Quase poesia. A primeira lição que eu tive da comida foi fazendo arroz. Eu tinha uns 12 anos, Dona Georgina estava em casa comigo. Ela era diarista e muito de vez em quando ela vinha para limpar nossa casa. Assim, a minha mãe poderia descansar um pouco mais no domingo, seu único dia de folga. Me lembro que eu estava fazendo nosso almoço e tentava pela primeira vez fazer arroz. Ela ficou só me olhando para que nada desse errado. Na hora em que eu joguei a água, fez aquele estalinho gostoso do caldo frio entrando em contato com o fundo da panela bem quente, muitos grãozinhos grudados na parede da panela. Dona Georgina delicadamente segurou a minha mão e conduziu junto comigo, com segurança, a colher de pau em volta de toda a panela para garantir que todos os grãos caíssem na água e cozinhassem. Sem dizer uma só palavra, me olhando firme nos olhos e apoiando a minha mão com delicadeza, me mostrou que nada na cozinha pode ser desperdiçado e que eu devo sempre olhar para todos os cantinhos da panela e garantir que tudo que esteja dentro dela seja cozido como tem que ser. Eu nunca vou me esquecer disso. Lição de cozinha e lição para a vida. Mas o arroz da minha vida é o arroz que a minha avó, Dona Cota, mãe da minha mãe, fazia. Gostava tanto do arroz dela que quando eu era criança, numa analogia meio louca, falava para todo mundo que o arroz que ela fazia tinha gosto de pudim. Eu gostava tanto de pudim, gostava tanto do arroz dela que na minha cabeça de criança essa lógica era perfeita. Ficou conhecido na família como arroz de pudim. Ela não gostava nada de cozinhar e por preguiça ou falta de vontade da cozinha, colocava banha de porco na panela para esquentar. Sim, antigamente ela só cozinhava com banha de porco. Jogava lá dentro um ou dois dentes de alho inteiros, bem mal descascados, e deixava eles no limite entre o dourado e o queimado. Depois jogava o arroz lavado e, sem muita paciência, salgava, fritava, colocava água quente e tampava. Os grãos ficavam grandes, um pouco abertos no meio, molinhos, soltinhos e deliciosos. Adorava esse arroz com caldinho de frango afogadinho que ela fazia domingo, após domingo, nos almoços de família. Ela fazia aquele prato com perfeição de tanto repetir na vida. Continuo fazendo arroz até hoje com alho inteiro, quase queimando. E não há nada mais gostoso do que encontrar no prato aquele dente de alho cozido, dourado e doce no arroz. Ele fica quase um pudinzinho. O meu nome é Viviane Leite, também conhecida como Chimbica. Eu sou cozinheira e curiosa sobre as relações entre a cozinha, a cultura e a poesia. Valeu, Vivi! Muito bom te ouvir. Meu arroz vai mudar, muito. Mas é isso aí, bora! E como muita gente já sabe, temos uma rede comunitária aqui no bairro dos Souzas. A Associação Portal Sem Porteiras já funciona há algum tempo e vem se estruturando cada vez mais com a participação da comunidade. Quem quiser o acesso ao sinal de internet e saber mais sobre os projetos e propostas da Portal, entre em contato pelo e-mail portalsemporteiras@gmail.com. Bom, e esse programa também é uma iniciativa da Portal e eu queria agradecer o pessoal que está trabalhando com a gente e dando suporte para tudo isso acontecer. Valeu, galera! Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. E quem chega para falar para a gente das estrelas, dos planetas e do céu da semana é a Paula Bagop. Para falar do céu da nossa semana, a gente precisa falar de algumas conversas que estão acontecendo entre os signos de Gêmeos e Capricórnio. O Sol, no dia 20, quarta-feira, entrou na constelação do signo de Gêmeos. O Sol, como nosso filtro de consciência, ele vai iluminar agora tudo que tem a ver com esse signo que é Gêmeos. Então, acho que a gente começa a olhar para o nosso céu da semana olhando para esse signo. Gêmeos é um signo dos irmãos. Ele fala da troca, da sede por informação e conhecimento. É um signo curioso. E na mitologia grega, Gêmeos e seu regente Mercúrio, que agora no céu também está em Gêmeos, são retratados na figura de Hermes. Hermes é o deus mensageiro, que passeia por todos os mundos, dos ínferos ao Olimpo, levando recados, fazendo trocas, e é também um excelente comerciante e inventor. Então, essa simbologia de Gêmeos, que tem essa sede de conhecimento, que busca trocar e que busca se informar com pequenos grupos, né? A gente está falando aqui dos grupos dos vizinhos, do grupo da comunidade, do bairro, dos irmãos, dos amigos, os grupos mais chegados. É aí que Gêmeos troca, é aí que Gêmeos se sente em casa. Então, esse é um símbolo que vai estar tanto no nosso filtro de consciência, porque é lá que está o Sol. Então, a gente vai ter a oportunidade de prestar atenção na palavra, em como vem a informação, no que a gente diz. Quanto lá vai estar também uma lua nova, que é uma lua que convida a gente a iniciar projetos. A lua, ela passa pelos seus ciclos, né, de nova, crescente, cheia, minguante, e ela, na sua fase nova, ela é uma oportunidade, dá pra gente uma oportunidade de início. O que a gente planta que a gente quer que vingue? Esse é um momento interessante da gente plantar, e a gente pode pensar nessa lua nova em Gêmeos, né, a gente plantar as palavras, né, as ideias, né, que de repente pode ser um texto que eu vou escrever, ou um projeto que eu vou começar, ou até mesmo uma troca com o meu vizinho, com o meu amigo, uma troca de ideias que pode nutrir de alguma forma as minhas urgências emocionais, já que a gente está falando da Lua, que é um astro que vai tratar da emoção. Então o Sol vem trazer esse aspecto da razão e a Lua da emoção. Eles fazem esse casamento entre razão e emoção, e os dois estão agora no signo de Gêmeos. A Lua, ela vai passear pelos signos mais rapidamente, então ela fica aproximadamente 2 dias e meio em cada signo, mas a gente vai viver durante essa semana a fase da Lua Nova, né? Esse convite para o começo. Além de Sol e Lua em Gêmeos, a gente também tem Mercúrio e Vênus, que é basicamente uma troca da comunicação. Mercúrio, né, que é esse Hermes comunicação, é o regente do próprio signo de Gêmeos, em contato com o Vênus, que é a deusa do amor. Então, como é que a gente pode buscar amorosidade e afeto na palavra? Isso vai ser uma coisa importante e que está favorecida, né, nesse contato entre Mercúrio e Vênus. Por outro lado, a gente tem no céu alguns planetas mais lentos, sendo Saturno, Júpiter, Plutão, que estão no movimento de retrogradação em Capricórnio. O que significa isso? Eles estavam indo em direção ao signo de Aquário e agora eles voltam e retomam e revêm o que cobra Capricórnio. né? Que é basicamente um momento para a gente rever as nossas estruturas, para a gente ter responsabilidade nessa palavra. Então, as palavras, a troca de informação que vem de Gêmeos, elas estão precisando ser responsáveis. É um momento importante, então, para a gente ter clareza pela linguagem global, para a gente estudar, para a gente pesquisar de onde vêm as informações que chegam até mim, né? Então, se a gente trouxer para um campo perto da nossa vivência, a gente pode enxergar como um momento oportuno para a gente não se deixar influenciar por fake news e buscar crédito nas palavras. É importante ressaltar também a presença dos professores que estão precisando se recriar diante da crise que a gente está vivendo, se reinventar para cumprir esse papel fundamental que é de repassar conhecimento e tecer trocas de aprendizado. Quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando dessas figuras. Então, é um momento muito importante para a gente usar a palavra, para a gente saber usar a palavra. É um momento em que pede responsabilidade na nossa comunicação. E essa comunicação, com a ajuda de Vênus e Mercúrio, pode ser uma comunicação mais amorosa e a gente pode ter a linguagem como forma de amor. É isso, boa semana para todos. Valeu, Paulinha. E ó, isso aí, hein, pessoal? Palavras amorosas são muito importantes nesses tempos difíceis. Pode ser que o novo movimento lhe pareça estranho. E o nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria de agradecer especialmente a Carolina Defino, que ajudou a levantar as notícias da cidade. Agradecer a Marcela, ao Yuri e à Luísa, que deram apoio para a rádio entrar no ar. E eu gostaria de dedicar esse primeiro programa ao nosso parceiro Marquinhos, que está fazendo falta aqui na nossa equipe e que a gente espera de coração que volte logo. Então, um abraço para todas e todos. Esse foi o Ondas no Ar e até a próxima. Eu vejo as ondas, eu vejo as ondas, eu vejo as ondas. Eu vejo as ondas, eu sinto as ondas. Uau!